dia 26 de outubro na história. 1863. No Reino Unido, a Football Association realizou a reunião que decretou a universalização das regras do futebol. 1905. Suécia e Noruega separaram-se pacificamente. A Dinamarca havia cedido a Noruega para a Suécia em 1814. 1950. A China comunista entrou na Guerra da Coreia para defender o norte do país. O sul era capitalista e tinha o apoio dos Estados Unidos. 1971. O foguete Sonda 1 bateu o recorde brasileiro de altitude, chegando a atingir 120 quilômetros após o lançamento. 1977. A escritora Clarice Lispector lançou o romance A Hora da Estrela, que conta a história de uma nordestina semi-analfabeta em São Paulo. 1985. O Festival dos Festivais, promovido pela Globo, terminou no Maracanãzinho com a vitória da música Estava Escrito nas Estrelas, interpretada por Tetê Espínola. 1989. O emprego doméstico foi regulamentado no país. O empregado teria direito a salário mínimo, férias, 13º e jornada de 44 horas semanais. Esses são os fatos que fizeram o dia 26 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.